agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do Diga Lá ao Senhor Fado. E sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira, início de uma bela, grande e longa semana. Uma semana que, claro, terá todos os dias, de segunda a sexta-feira, um Diga Lá ao Senhor Fado. Esta maiorinha que lhe traz sempre mais um pouco da pura, única e verdadeira alma portuguesa. Vamos ficar com mais fado, mas antes de lá irmos, vou-lhe deixar as formas como pode fazer os seus pedidos. www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, ou então em geral, .radioantenaweb@gmail.com. Eu sou Joana Santos, este é o Diga Lá ao Senhor Fado para si, que, claro, já sabe, traz-lhe sempre mais um pouco da pura e verdadeira alma portuguesa. Vamos ficar com três fados. Começamos com Francisco Azevedo, o menino da sua mãe. Depois ficamos com a Joana Amendoeira, Rosa Maria. E no fim ficamos, no fim das três músicas, lá está, ficamos com João Brasa, Conta, Peso e Medida. Este é o Diga Lá ao Senhor Fado para si, com todo o orgulho aqui na Antena Web, sempre, sempre, em português. Aproveite! Pleno abandonado que a morna brisa aquece, de balas trespassado, duas de lado a lado, estás morto e arrefece. Raia-lhe a farda ao sangue, de braços estendidos, alvo, louro e sangue, fita com olhar lande e segue os seus perdidos. Tão jovem, que jovem era, agora que idade tem? Filho único a mãe lhe dera, o nome o mantivera, o menino da sua mãe caiu-lhe da algibeira. A cigarreira breve era-lhe a mãe, está inteira, é boa a cigarreira, ele é que já não serve. De outra algibeira alada, ponta a roçar o solo, a brancura embainhada, de um lenço de olha criada, velha que o trouxe ao colo. Lá longe em casa, aba prece que volte cedo e bem. Mas que o império tece, já esmorte e apodrece o menino da sua mãe. Já esmorte e apodrece o menino da sua mãe. Numa noite em que fez frio, fui cantar ao desafio na rua do capelão, para poder, antes do sol chamar o dia, mostrar à Rosa Maria quem é que tem coração. Ela chegou com o chai latado na cintura, tudo parou para escutar o seu lamento. E foi então que, por vergonha ou por loucura, senti não estar à altura desse momento. Ela cantou como se faz na moraria, e eu guardei a minha voz dentro de mim, porque eu não sou e nem

da pura e verdadeira alma portuguesa. Eu espero que você, que está aí desse lado, fique bem, tenha um resto de dia muito feliz. Já sabe, www.radioantenaweb.info, espera pelos seus comentários e pelos seus pedidos, ou então em geral, radioantenaweb@gmail.com, o e-mail para onde pode nos enviar o seu pedido. A equipa do Diga Lá ao Senhor Fado agradece e toda a equipa da Antena Web também. Fique connosco, fique com a Antena Web. Este foi o Diga Lá ao Senhor Fado, que volta amanhã à mesma hora, para lhe trazer sempre mais um pouco da alma portuguesa. Tenha uma tarde muito feliz, um dia repleto de coisas e pessoas muito boas e muito boas energias. Vou-lhe deixar com rosas e arpejos na voz de Ricardo Ribeiro. Espero que goste, fique por aí, fique bem. Tenha um dia muito, mas muito feliz. E arpejo no céu de Lisboa é um festejo, e o azul que resta ainda da festa, outro desejo. Oh Lisboa, eu não acredito que sejas só fama, se o nosso amor é uma permuta de quem ama e ama. Oh Lisboa, por que não reparas nestes olhos meus, que celebram céus, que celebram cílios, que cobrem a fama e a dor aborrecida. Nesta madrugada, neste céu de cama, esta madrugada, és Lisboa, fiquei namorado por quem lá ficou preso à tua chama. Mulher que mudou toda a minha vida, todo o meu desejo. Eu não acredito que não fique escrito este céu na alma. Mulher que mudou toda a minha vida, todo o meu desejo. Eu não acredito que não fique escrito este céu na alma.